2 mil à direita, 90, livre. Estamos estabilizados, mas eles fazem. Canal 63, 1-3. Tem condições de decolagem? Tá logo autorizado? Sente, tráfego na final, Bravo Eco 58, após o pouso do mesmo, alinhar e manter agilizando manobras. Pouso, aeronave na curva final, alinhe e mantenha o Channel 63, 13, agilizando. Corrigão 888. 1888, sente do tráfego, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Tráfego Airbus da Avianca alinhando para decolagem. Ajuste 1019, pista na zero molhada. Vem pra guardar. Queco Juliette no solo 56, direita 219, boa noite. Sinop 51, o 270, mano. Aposta no estendo, três checados. Parei, 70. Direita. Gente, curva pela direita, proa 360. Puxa, 6313, decolagem autorizado, pistão a zero. Vento 140 graus, 044. Iniciando 6313, pistão a zero. Quem é a mensagem do gol 970? Curva pela direita, proa 360. Reitero, curva pela direita. Direita 360, voo 970. Voo 1970, número 4, para pouso. Sente, voo 970, fazendo 360. Dan 3178, número 5, para pouso. Gente, 3178. Pouso autorizado, pista 90. Autorizado, pouso 90, 8, 8, 8. 5 milhas, posição de 1 hora agora, direito do lote, por favor, 2 mil pés acima. O foi autorizado para 2 mil, está passando 3 mil, o tráfego em questão passa 4.600 para 4 mil, confirme? Possível, só para estar ciente da frente agora, dou da direita mesmo, muito obrigado. Vai interceptar agora, 624. 6224, autorizado, aproximação ILS, é o número 3, para pouso. Poxa, né? Salvador, boa noite, Azul 4298, para Bravo, desce para 1.500. Azul 4298, desça para 6.000, ajuste 1019, 250 nós na velocidade. 250, mais 2.000, 209, 6224, Oceano. Pelo 6224, reduz a checa 3, chame a torre, 11895. Obrigado, boa noite. Controle Salvador, Channel 6313. Channel 6313, controle, está em contato o radar. Prossiga como autorizado. Segue como autorizado, 6313. Uno. Agora que está rebote, como é que é tamanho? Sim, mais aguardando. Fala do 1888. Gol 1888, boa noite, posição 1-1. Alfa Jet pro Mono 1-1-8-2-2. Dan 3178, velocidade 2109. É 2210, 3178. Simbra, o 6224. Vicente, aguarde autorização de pouso, tráfego da Gol curta final. Formação meteorológica agora sem chuva, pista molhada. Com 1020 agora ajuste, 6224. 1020, Vicente, obrigado. 6224, valeu a autorização. Tan 3178, desça para 2000 pés, sem restrições. 2.378. Azul 4298, desça para 5000. É autorizado 5.498. Gol 1970, 5 milhas e meia para o externo. Interceptou o localizador? Afirmo. Diante. Cheque 3, chame a torre. 1895, câmbio. 1895, gol 970. E Salvador, gol 970, terá uma opção no zero. Gol no 970, centro do tráfego, ainda no estado, reporte no externo. Informo que agora não chove mais sobre o campo, a pista permanece molhada, 1020 no ajuste. 1020, não chove mais sobre o campo, gol 909970. 4 na curta. Pouso autorizado, 6224, 150 graus, 10 nós, pista molhada. Teve pouso, 6224. Azul 4298, devido às informações, o local vai esquerda na nossa edição. Gente. Gente, Mike, Eco Juliette, autorizado, até a bata. Azul 4959, cópia. Nossa cota, nossa cota. Ilhéus, nível 140, autorizado. Decolagem da 10. Curva direita, subida Coral, via Golf 677. 0260, transponder, controle 120, decimal 8. 140 para Ideal, via Golf 677, decola da curva direita, subida Coral, transponder 0260, controle 120, decimal 8, 499. Para o final do canal, correto, recostando para o feedback acionamento. Oxenai 6224, no solo 04, Libéria direita, na Fox 21-9. 219, agora. Solo Oxenai 6224, na Eco, livrando. Oxenai 6224, via Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, 03, 970, 3 milhas da pista. Gente, gol 970, pouso autorizado, pista 10, 150 graus, 10 nós. Autorizado, pouso, pista 0, gol 970. Do ILS, número 3 para pouso, velocidade 210. 210, após zona, ILS, reportando a estabilidade. Reduzindo, azul, patrona 10, número 3. Então, 3605, boa noite. Autorizado Recife, nível 330. Decolagem da 10, curva à esquerda, subida Cuca, Jamo, Caju, conforme a rota do plano de voo. 5464, transponder, controle 120, decimal 8. Gente, 330, autorizando. Decolando a pista 10, curva à esquerda, saída Cuca. Jambu Caju, 5464, transponder 108, o controle, 3305. 3305, contagiamento correto, sensor para o pushback acionamento. Gente, volta na próxima, 3305. Stan 3178, faça Duna, reduza cheque trem, torre 11895. Prenda na ceia com vó. Uno 78, final de aliança para 10. Stan 3178, boa, ajuste 1019. Tem chuva sobre o campo, pista permanece molhada, reporte passando os carros. Passarei, Stan 3178. Bruno 970 na Solo 06, libere na Fox, chame 219. Fox 219. No gate 05. Na 3305, após a aeronave da Bianca, agora na Juliette, passará a retaguarda, está autorizada no 05, chame o professor para o chileque estacionamento. Ok, após a Bianca, chamará. Solo, gol 970, liberando na Fox. Bom, onde 970, taxi de alva e a partir do Juliette. Alfa, portanto, está no balizador através do 3, né? 2 e 4 do oceano. Sim, deixa eu coordenar. Deixa eu dar uma olhada. Lembra a posição 10, 3178. Correto, confirma, por favor. 140 com 10 nós. 7, 3178. Está agora o 3305, está certo? Afirmo. Salvador, boa noite, Azul, vem com nenhum. Azul 5001, boa noite. Para Guarulhos, nível 360 autorizado. Decolagem da 10, curva direita, subida da El, Leda, Mótiva. E Eber, Azul 10, até Taubaté. 5466, transponder, controle 120.8. Nível 360 para Guarulhos, decolando 0 da EL, linda ótima, a 0 da Baté, 466, 208, azul, meu. Azul 5001, outro correto, se não for pushback acionamento. Salve, gol 970, nossa Juliette. Gol 1970, fazer a nave da ATAN, liberar a Juliette, realizando pushback, está autorizado o ingresso Juliette, passando 08. Fazendo uma adaptação de Israel, autorizado Juliette 08, 1907. Choque 27, aciona identificação. Tem contato, radar em coral, vigilância no cruzamento. Estabilizando, Azul 4298. Azul 4298, checa o trem, chame a torre 11895. 1895, tá. Zona 78 no solo Zona 0, liberou agora a direita chamando solo 219, boa noite. 219, boa. Salvador, boa noite, Azul 498, final de 6 minutos. Sente, Azul 498, tráfego ainda não avistado. Ajuste 619, pista no zero molhado, sem chuva sobre o campo agora no momento, operação visual. Sente, 498, agora na autorização. Azul 4959, é a torre. Por isso, Lugo, apenas vai responder para 5467. 4567. Rota 3305, para o TAC. Total de 161 agora, autonomia de 4 horas e 5 alternando Maceió. Desculpa, Fortaleza. Então 3305, taxi via Patins, a ponto de espera Torre 1, 18, decimal 95, ajuste no 099, bom voo. Gente, livre táxi via Pátio Índia, no ponto de espera 18, decimal 95, TAN 3305. 3178, aproxima-se da Juliette. TAN 3178, após a taxa do navio da companhia para o ponto de espera, ingresso a Juliette, portão 14, posição 14. Ingresso a Juliette, posição 14, TAN 3178. Mike Wolf, Mike Solo. Correção, Mike até o Mike Solo. Mike até o Mike na escuta, prossiga. Negativo Mike, aeronave da TAM ingressando na posição 14, após a média ser autorizada o início do rebote. Negativo Mike, que entra, graças. Salvador, boa noite, TAM 3305, aproximando o ponto de espera da 10, tá pronto. TAM 3305, autorizado, ele aí mantém pista no zero. Ele aí mantém pista no zero, 3305. Azul 4298 no solo, zona 4, direita 21, decimal 9. Direita 219, 4298, boa. Controle, ajuste agora 1019, desça para 8000 na chegada boa. Ajusta 1019, desce até 8000 pés, o 1723, tá bom? 120 graus, com 8 nós. Gente, livre de decolagem, pista 10, a gente alta 3305. 3305, decolado da zona 7, controle 208, bom voo. 308, obrigado. Boa noite, decolando a 3405. Sampre 305, controle, boa noite, contato o radar, prossiga como autorizado. Gente, subindo para o 330, como autorizado. Todos os tráfegos na escuta do Salão Salvador. Prossiga, 4305. Por gentileza, altere a frequência para 121, decimal 1. Controle de Salvador, boa noite, eu vou 1868, deixa a informação, Charlie, está voando mais. 1868, desça para 5000, ajuste 1019, chegada a mar. 5000, 1019, chegada a mar, vou 1868. Alô, boa noite, Xané, 6224, queria já o nosso utilização para Aracaju, por favor? Afirma, Xané, 6224, por gentileza, Mandorinho, 121, decimal 1. 21. Todo desvio. Fiquei livre de desvio, boa noite, 68. O inovador, Xané, 6224, para copiar Aracaju, por favor? Salvador 6224. Xané 6224, na escuta. Duas chamadas de 211, negativo, resposta. Cliente, Xané 6224. Informo que não recebemos a sua chamada aqui. Estamos 4 para Aracaju. Positivo. A senhora quer depois checar de novo, talvez? 21.1. Pode checar, mas pode ficar com a mão. Xané 6224, Aracaju, nível 190 autorizado. Decolagem da 10, curva à esquerda, perfil da subida Conde, via Golf 677. 5470, transponder, controle 120, decimal 8. Afirmativo, 190 autorizado, Xané 6224, Aracaju, 10 decola, curva à esquerda, perfil Conde. Golf 677-5470-1208, Xané 6224. Xané 6224, questionamento está correto. Xané 6224, puxe bem questionamento. Por gentileza, mude novamente 1211 para trás. Positivo, fazer agora. 6224. Estou 6224 do Xané, testando a sequência conforme autorizado. 4, como recebe? Puxa para teste. Dois, dois, quatro voltando, duas chamadas negativas, certo? Gente, o Xaner 6224, grato. Azul 5495. Você poderia checar novamente? Nós temos algumas alterações aqui. Poderia modular novamente, por gentileza, em 1, 2, 1, decimal 1? Claro, agora. 568, desça para 2.000 pés, sem restrições, está voando sobre água. Sem restrições para 2.000 pés, voo no 868, resultado 2019. O 1723, desça para 4.000. 4.000, 1723. Controle o 3305, velocidade voa Aracaju, direto. Então 3305, voando Jambo, chame Recife, 12685 e efetue a solicitação. 12685, muito obrigado. Azul 5001, no solo. Uno 723, velocidade 210. 210 nós, Uno 723. Salve, eu vou Mike Hotel. Mike informa que já concluiu o reboque. Encontra-se na posição 12 do Pátio Uno. Obrigado e uma boa noite. Obrigada, Mike. Boa noite. Uno 723, retoração para o sequenciamento, direita, proa 240. Falha de comunicações, foi Simbra, magnética 120. Senhor, nessa proa e as formações, a gente solicita manter a presente proa Boxdale, aguardando uma proa para o localizador. Dia 215, aguardando o próximo localizador, na 723. No 723, mantenha-se então na chegada, o senhor vai se vetorar. Sente. O 1868 está autorizado, aproximação e ILS. Sim, está autorizado ILS, da 10-1868. Autorizado para o Chivex, 23, início de vetoração. Esquerda, proa 070. Esquerda, 070, sobre vetoração radar, 723. Firmo, caso de falha de comunicações, Simbra, magnética 200. Caso de falha, boa Simbra pela magnética 200. 1723, voa sobre a Bahia de Todos os Santos, curva pela esquerda, proa 230. Ao estabilizar na proa, descer para 3000. O 9723, então agora completa pela esquerda até a 230. Ao estabilizar, desce a 3000. Afirmo. Está sendo feito um box com voo no 723 sobre a Bahia de Todos os Santos, ao norte de Duna, número 2 para Polo. Câmbio. Gente, 9723. Do 4959, táxi autorizado via Taxi Índia, Bom Espera 2195, ajuste na 0 na 9, bom voo. Autorizado táxi em frente via Baixo Índia, Bom Espera 2195, ajuste 4959, estado 20. Uno 723, em caso de falha de comunicações, Rui Simbra, magnética 120. 120 de Simbra, marca 2. Uno 868, localizador e aproximação, cheque o trem, torre 1895. 295, boa noite. O 1723, curve à esquerda, proa 190. Está voando sobre a água, essa sem restrições para 2000, tem como limite o curso do localizador. Gente, esquerda, 190, desce 2000, já temos condições, se possível, de reassumir na proa de Duna, senhor. Está autorizado reassumir a navegação na proa de Duna, está autorizado também a aproximação ILS. Então, 9723 está reassumindo na proa de Duna, e o portal está estabilizado. Salvador. Pelo número 212, autorizado chegada Mari, desça para 5000, ajuste no 019. 5000, 1909 a Mari, siga a proa 040, registro mais 5000. Positivo, livre. Voo 5001, táxi via parte Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste 1019, siga na TR da companhia até o ponto de espera. 109, siga a TR, ponto de espera 1895, azul 5000. Gente, azul 4959, a vista do tráfego na final, Boeing da Gol. Afirma, após o pouso do mesmo, autorizado aliar e manter Y0. Autorizado aliar e manter após o portal de voo, azul 4959. Estabilizou, voo 9723. Voo 723 no localizador em aproximação para pouso. Cheque o trem, chame a torre, 11895. 1295, uma boa noite, boa semana. No solo, os 34, direita, 219. 219, boa noite. Boa noite, ajuste 1019, pista 10 molhada, continue aguardando pista livre. 19, 1723, Lagoa. Alô Salvador, gol no 868, visando a 64. Sou eu, gol 1868, confirma a sequência, por favor. 21-1. 21-1, obrigado. Boa, Maria, pode. Positivo, se tiver condições de voar duna, descer para 2000 e ILS autorizado. Caso negativo, oitavo. Positivo, voar duna, 2000 e ILS. Graças, parte de via Alfa, Giliente, portão 07. Alfa, India 07. 35, controle 208, bom voo. 208, obrigado, boa noite. Bom, boa noite, Azul 5001, no ponto certo. Azul 5001, no tráfego da Gol curta final, após autorizado a Nery manter. Bom, povo do voo, Nery mantém, Azul 5001. Salvador, boa noite, Azul 4980 para Recife 3070. Azul 4980, Recife, nível 350 autorizado. Decolagem da 10, curva esquerda, subida por Cajamo, Caju, Viagra do 17. 5457, transponder, controle 120, decimal 8. Após a posição ponte, proa direto ou Campina Grande, virando a terminal Joker 27, a solicitação terá que ser feita via controle Aracaju, ok? Controle Salvador, azul 4959, passando 4200, vem para no 1140, será para lá. Azul 4959 ao controle, aciona a identificação. Identificou 4959. Pista 90, vento 120 graus, 059. Fiz decolagem, azul 5001. Estabelecido a 2 milhas afastado, Salvador, vigilado. Sente, 4959. Rono 098, desça para 6000, ajuste 10019 de juízo a critério. 6000, 1009, vou 09. Decolado aos 39, controle 208, bom voo. 208, obrigado. Controle, contato radar, suba sem restrições, após 2 mil pés, curva à direita, voa Leda, Leda Mótima. 2 mil, Leda Mótima, azul 4, 5 mil e 1. Controle Gol 1098. Liga. A ideia seria manter a proa 045 por aproximadamente mais 30 milhas e aí está autorizado voar em tática. 1098. Ok, o senhor vai manter a proa 45 por 30 milhas. Se tiver condições, eu autorizo Duna. Caso negativo, o senhor voa em tática. Combinado, Gol 1098. Para o Galeão, nível 320 autorizado. Decolagem da 10, curva direita, subida da El, Leda, Irume, e Upper no Tender 857 até Mon. 5502, transponder, controle 120, decimal 8. Gol 9403, cruzado Galeão, nível 320, decolando da pista no 0, com curva direita. Saída da El, transição Leda, após direita Irume, e Upper no Tender 857, ponto. Transponder 5502, controle 1208. Gol 9407, correto, transfere para o Chibega Saneamento. Para o táxi, o Xenés 6224129, a bordo, temos 2 horas e 30, alterna Salvador. Xané 624, à direita via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 019, bom voo. Direita Índia, ponto de espera, 1895, no 019, ajuste o Xané 6224. Bom, no 723, faço parte da Bianca, graça para 04. 04, na 723. tráfego voa no 134. Voa 1134, chamou o Paulo? Acemos, estamos na formação Delta, posição 2 para Maceió. O 1134 para Maceió, nível 350 autorizado. Decolagem da 10, curva esquerda, sentido da subida Pucajamo, Caju e Upper do 17 até Horácio, após o DCT. 5476, transponder, controle 120, decima 8. Autorizado 350 para Maceió, decolagem da esquerda, Pucajamo, Caju. Intercepta para o Lula 17, Horácio, depois direto. O 098, se autorizado, está presente em condições de voador. Positivo, está autorizado, voa sobre água, desça sem restrições para 2000, autorizado ILS. Ciente, para 2000 pés, direto Duna, livre ILS. 098, graças. Xené 6212, boa noite, 6019, continua aguardando pista livre, é, sem chuva sobre o campo, pista úmida. Boa noite, chuva, aguardando, 6212. Pouso autorizado, pista na 0, no 20 graus, 0629. Ele pôs, poxa, né? 6202. 6224, decolado aos 4.6, 208. 208, boa noite. Azul 5001, chame Recife, frequência 1251. 251, azul 27, azul 5001, azul 5001, 271. Salvador, uma boa, Xenero 6224, decolado na Conde. Xenero 6224, é o controle, contato radar, siga como autorizado. Gente, Xenero 6224. 6212 no Solos 48, libere à direita na Eco agora, 219. Direita, Eco 219, obrigado. Sim, estamos coordenando o 4980. Boa noite, 6212. Xané 6212, boa noite. Táxi via Alfa Kilo, parte 3, posição 6 dúzia. Salvador, 3600, desça para 6000, chegada Mari, ajuste 109. Aqui ajuste 109, Mari descendo para Salvadora, do 4980 para o táxi 96, bordo 3025, até na Matera. Do 4980, táxi à direita via Índia, ponto de espera, torre 1198, decimal 95, o ajuste 1099, bom voo. 1099, táxi via Índia, ponto de espera, 2895, azul 4980, uma boa noite, controle. Com 1134, bordando a equipe de São Paulo para iniciar o seu pushback, é São Lázaro 9 da Azul Livre, retaguarda. Deixa um pronto sobre o táxi. Aqui, com a Azul Livre, autorizado em coordenação, gol no outro passo. Thank you. estou no 098, no localizador, cheque o trem, torre 1895. 1895, obrigado, até daqui a pouco, 1098. Do 4959, está agora 54 milhas afastado de Salvador, segundo Ilhéus, Voi e o COV. Estamos encerrando o serviço radar. Chame 1201, azul 4959. Afirma. Panema 224, fim de 190. Quente. Decolagem imediata autorizada, 10 graus 039. Número de decolagem 0, 2000 com ajuste 10019. Salvador, eu vou 1098, na final da 10, baixar o trabalho. Gol 1098, pista úmida, aguarde autorização de pouso. 098, sente. Azul 4980, decolou 5-4, chame o controle 120 decimal 8. 208, sou 4980, né? Controle Salvador, boa noite, azul 4980, decolado, passando meio Puca. Sou 4980, controle, está em contato, radar, prossiga como autorizado.